Matéria-prima. Novos sons para conheceres na rua. Com cada vez mais gente a surgir na criação de música eletrónica e miríades de produtores a dedicarem-se também à concepção de música através de meios computadorizados, não é por isso que assistimos a um equilíbrio entre a quantidade e a qualidade deste tipo de música que quase diariamente nos assola os ouvidos, saída muito mais dos conhecimentos técnicos desses produtores do que de algum talento que se lhes reconheça. Por isso, é de louvar quando nos surge um disco do calibre deste que por aqui hoje apresentamos e assinado Osborne, nom de plume do produtor Todd Osborne, que anteriormente já tinha demonstrado do que era capaz no que respeita à criação de boa música eletrónica em abrangentes estilos da mesma através da sua editora, a Rewind, ou em edições da Spectral Sound, entre outras produções. Neste seu primeiro disco debut, enquanto Osborne, Todd leva-nos numa viagem interestelar, utilizando para tal todos os seus predicados em estilos, como a house, o techno, o acid, com um enorme sentido de melodia pop a ligar tudo isto. Por algum motivo, é que o disco esteve quase a ser intitulado de multitasking. Deixem-se então conduzir por um dos melhores discos de música eletrónica dos últimos tempos, produzida por um computador e software criados pelo mesmo Osborne, numa viagem de enorme sentido rítmico que vos levará com toda a certeza a uma brilhante galáxia de neons. Move your feet and your head will follow, Osborne. We'll be right back.